então vai lá. Se você tem direito, eu também tenho de aproveitar. E se der coragem, vai e beija, que eu vou beijar. Você vai beber e eu vou me embriagar. Talvez vai achar um beijo parecido. Talvez eu também me perca em algum sorriso. Talvez a gente se acostume com outro abraço, outro perfume. Mas uma coisa vai faltar e não vai dar pra acostumar. O quê? Quando o assunto é cama, cê faz o que eu quero, eu faço o que cê manda. Me ama. Só mais uma noite ou mais uma semana na cama. Cê faz o que eu quero, eu faço o que cê manda. Pensando bem, tomara que a gente não encontre ninguém. Talvez eu também me perca em outro sorriso. Talvez a gente se acostume com outro abraço, outro perfume. Mas uma coisa vai faltar e não vai dar pra acostumar. Quando o assunto é cama, cê faz o que eu quero, eu faço o que cê manda. Me ama. Só mais uma noite ou mais uma semana. Faz o que eu quero, eu faço o que cê manda. Pensando bem, tomara que a gente não encontre ninguém. Quando o assunto é cama, cê faz o que eu quero, eu faço o que cê manda. Me ama. Só mais uma noite ou mais uma semana na cama. Cê faz o que eu quero, eu faço o que cê manda. Pensando bem, tomara que a gente não encontre. Então não vai lá não, Maraísa, fica aqui, né, Maiara? Porque quando o assunto é cama, é só você, meu bem.